você jogou fora toda a ilusão, deixando em pedaços o meu coração. Acreditei no seu amor e hoje estou na solidão. Ainda me lembro bem o seu olhar no meu olhar, o seu beijo doce me pedindo pra te amar. Ainda me lembro bem o leve toque das suas mãos, tantas carícias com ternura e paixão. Ainda me lembro bem o seu olhar no meu olhar, o seu beijo doce me pedindo pra te amar. Ainda me lembro bem o leve toque das suas mãos, tantas carícias com ternura e paixão. Tantas carícias com ternura e paixão. Sem Medo de Amar, com Matheus e Adriana e participação do grupo Alma Serrana. O próximo lançamento de hoje é a dupla João Marcelo e Juliano. Eles têm 7 anos de carreira e a dupla já ocupa um espaço importante no meio artístico e marca presença nas principais festas e rodeios nacionais, com alguns destaques nos estados do Paraná, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e São Paulo. Tem como característica o sertanejo universitário, além das canções raízes e românticas, que não podem faltar nos shows. Em 2011, a dupla gravou um novo CD, que é intitulado Paixão Absurda. E eu vou lançar agora a nova música de trabalho deles. João Marcelo e Juliano, Sinal de Ocupado. Lançamento. Pisou na bola tantas vezes, nunca pensou na gente. Achou que eu ia tolerar, mais uma vez me fez chorar. Mas chega, tô fora, nem adianta me procurar. Tu, tu, tu, tu, tu, sinal de ocupado, não quero falar contigo. Some da minha frente, não vamos ser nem amigos. Tu, tu, tu, pra você tô ocupado, pega essa cara de pau e vaza. Tu, tu, tu, tu, tu, sinal de ocupado, não quero falar contigo. Some da minha frente, não vamos ser nem amigos. Tu, tu, tu, pra você tô ocupado, pega essa cara de pau e vaza. Tô vacinado. Chorar, mas chega, tô fora, nem adianta me procurar. Tu, tu, tu, tu, tu, sinal de ocupado, não quero falar contigo. Some da minha frente, não vamos ser nem amigos. Tu, tu, tu, pra você tô ocupado, pega essa cara de pau e vaza. Ocupado com João Marcelo e Juliano. Gostaram? Quem gostou? Pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospit.com.

programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitti depois da entrevista da semana. Lembrando que você pode acessar o meu site carlospitti.com e rever as entrevistas lá, o vídeo na íntegra, né? Aqui você escuta a entrevista, lá você assiste e também de uma forma completa no carlospitti.com, não é verdade? Para confirmar isso, tá chegando a Miroca. Fala, Miroca, e as novidades, as notícias dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitti, alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Paraguai. Tudo bem, pessoal? Bem, hoje eu vou começar falando ainda da repercussão do sucesso da música Ai Se Eu Te Pego na Europa. Nas pegadas de Teló, a nova aposta das rádios e gravadoras foi Gustavo Lima. E parece que deu certo, gente, pois a história se repete com o tal do tchê tchê tchê tchê. A música balada ganhou o topo das paradas europeias e está em primeiro lugar, vejam só, na Bélgica, em segundo lugar na Holanda, na terceira posição em Luxemburgo e em quinto na Suíça. Detalhe, nenhum desses países fala português ou espanhol. Mas como não dá para firmar a carreira em uma música só, Gustavo Lima já gravou na semana passada aqui em São Paulo seu mais novo DVD. É o terceiro DVD da carreira e o primeiro em São Paulo. Só que Gustavo Lima gravou seu último DVD há menos de um ano. E do jeito que anda o mercado consumindo vorazmente as músicas que acabam enjoando o público rapidamente, já se fez necessário um novo trabalho. São 20 músicas no DVD e houve uma mescla de canções românticas em que ele abusou das interpretações com músicas que seguem a fórmula dos hits atuais, né? Esses refrões fáceis de letras bem humoradas. Agora, o que chamou mesmo a atenção foi a produção pessoal do Gustavo, que trabalha uma nova imagem bem diferente do menino franzino, que surgiu em tempos atrás e fez sucesso de 3 anos pra cá, né? O corpo tá malhado, ele tava na maior parte das músicas com um paletó branco e um corte de cabelo que deixou o topete do Neymar com vergonha, viu? Aliás, Neymar esteve presente, assim como Eduardo Costa e Alexandre Pires. A música balada praticamente impediu que outra música aparecesse no trabalho anterior, mas a fórmula se repete, o foco deve ficar mesmo em uma ou duas músicas. E no dia 3 de maio foi comemorado o Dia do Sertanejo. Como não se trata de uma data oficializada por lei alguma, a não ser em algumas cidades como Maringá, no Paraná, é uma tradição da música sertaneja. E a tradição surgiu nos anos de 1960, quando os violeiros seguiam anualmente em caravana para a cidade de Aparecida, em São Paulo, para assistir às missas, né? Em 1964, Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja, que na época estava começando a surgir no cenário sertanejo, propôs que os violeiros passassem a se encontrar todo ano na mesma data, para que pudessem instituir o Dia do Sertanejo. E os violeiros toparam. E com a ajuda da Rádio Aparecida, no dia 3 de maio de 1964, Meirelles levou a dupla Tunico e Tinoco para se apresentar na cidade. E a tradição se mantém há 48 anos. Então, a todos os sertanejos, cantores e amigos e simpatizantes da música sertaneja, os meus parabéns. Em especial ao amigo Gabriel Castanhas, da Rádio Ondas Musicais, lá de Portugal, que ama o sertanejo. E ao cantor de quem eu sou fã, Carlos Pitti, meu beijo mais que carinhoso, viu? E você, quer saber por que eu digo que sou fã do trabalho de Carlos Pitti? Vai lá conferir as novidades da carreira dele, www.carlospitti.com. Fotos, músicas, vídeos das entrevistas que rolam aqui no programa e muito mais. Aliás, os vídeos das baladas mais badaladas de São Paulo você também pode conferir no www.tvcp1.com. Vai lá se divertir. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Vamos embora, gente. Programa Carlos Pitti tá no ar. Um abraço pra você. Tudo de bom. Obrigado pela audiência, sempre conferindo o programa Carlos Pitti, né? Agora tem as músicas que eu componho e eles gravam. E eles gravam. Você escuta aqui, porque a gente lança pra você. Davi e Renan, autoria minha. Música Água de Rio. Eu aqui no programa Carlos Pitti. Foi Deus quem te mandou tão perto de onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou a querendo te encontrar. Eu quero você, tá sempre você. Sou